A Sura da Fileira. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. O que há nos céus e o que há na terra glorificam a Alá, e Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Ó vós que credes, por que dizeis o que não fazeis? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Grave é em sendo abominação perante Alá que digais o que não fazeis. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. Por certo, Alá ama os que combatem em seu caminho e em fileira, como se fossem edificações ligadas por chumbo. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. E quando Moisés disse a seu povo: ó meu povo, por que me molestais enquanto com efeito sabeis que sou para vós o mensageiro de Alá? Então, quando se desviaram, Alá desviou-lhes os corações, e Alá não guia o povo perverso. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Quando Jesus, filho de Maria, disse: ó filhos de Israel, por certo sou para vós o mensageiro de Alá para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro, que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Então, quando lhe chegou com as evidências, disseram: isso é evidente magia. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. E quem mais injusto que aquele que forja mentira acerca de Alá enquanto convocado para o Islão? E Alá não guia o povo injusto. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Desejam apagar com o sopro das bocas a luz de Alá, e Alá completará sua luz, ainda que o odeiem os renegadores da fé. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Ele é quem enviou o seu mensageiro com orientação e a religião da verdade para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões, ainda que o odeiem os idólatras. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Ó vós que credes, indicar-vos-ei um comércio que vos salvará de doloroso castigo? تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Credes em Alá e em seu mensageiro, e lutardes no caminho de Alá com vossas riquezas e com vós mesmos, isso vos é melhor, se soubesseis. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Se o fizerdes, ele vos perdoará os delitos e vos fará entrar em jardins abaixo dos quais correm rios e em esplêndidas vivendas nos jardins do Éden. Isso é o magnífico triunfo. E conceder-vos-á outra graça que amais, socorro de Alá e vitória próxima. E alviçara-o aos crentes. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min بني إسرائيل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ó vós que credes, sede aliados a Alá, da mesma maneira como Jesus, filho de Maria, disse aos discípulos: quem são meus aliados à causa de Alá? Os discípulos disseram: nós somos os aliados a Alá. Então uma facção dos filhos de Israel creu e uma facção renegou a fé. Amparamos, pois, os que creram contra seus inimigos e foram prevalecentes.